O sertão pra mim é tudo. O sertão pra mim é tudo. Eu amo. O que eu amo é isso aqui. O que eu amo é o sítio. Amo gado, amo cavalo, amo criação de ovelha, galinha. A minha vida é essa. Eu não sei me ver sem ser aqui não, no sertão. O meu cavalo tá banhado, todo arriado. A pista do esquenta esperando ser chamado. Cavalo tá banhado, todo arriado. A pista do esquenta esperando ser chamado. Meu parceiro Emiliano do Paredão, tamo junto, Vavá do Paredão. Ô, Favazão. Vai, meu cavalo tá banhado, todo arriado. A pista do esquenta esperando ser chamado. Cavalo tá banhado, todo arriado. Com a pista do esquenta esperando ser chamado. Vaqueiro entrou na pista, a galera aplaudiu. Em menos de um minuto, a poeira subiu. O vaqueiro entrou na pista, a galera aplaudiu. Em menos de um minuto, a poeira subiu. Valeu o boi, valeu o boi no chão. Entrou na disputa e vai ser campeão. Ser campeão, esse cavalo ostentação, cavalo ostentação, é o cavalo preferido do patrão. Cavalo ostentação, cavalo ostentação, é o cavalo preferido do patrão. Prepara o gato, mas vamos passar na banhada. Hoje tem barra na fazenda e vai até de madrugada. Prepara o gato, vamos passar na banhada. Hoje tem barra na fazenda e vai até. Olha, prepara o gato, vamos passar na banhada. Hoje tem fazendo e vai até de madrugada. Prepara o gado, vamos passar na boiada. Hoje tem farra na fazenda e vai até de madrugada. Esse é o subiu, vaqueiro entrou na pista, a galera aplaudiu. E menos de um minuto, a poeira subiu. Valeu, boi, valeu, boi no chão. Entrou na disputa e vai ser campeão. Valeu, boi, valeu, boi no chão. Entrou na disputa e vai ser campeão. Esse cavalo ostentação, cavalo ostentação. É o cavalo preferido do patrão. Cavalo ostentação, cavalo ostentação. Fazendo e vai até de madrugada. Prepara o gado, vamos passar a banhada. Hoje tem farra na fazenda e vai até. Vai lá, prepara o gado, vai, vamos passar a banhada. Hoje tem farra na fazenda e vai até de madrugada. Prepara o gado, vamos passar a banhada. Hoje tem farra na fazenda e vai até de madrugada. Bora, meu parceiro, Tano Manuel, é que passa mimoso. Sorrindo, cantando, feliz. O meu cavalo tá banhado, todo barriado. A pista do esquenta esperando ser chamado. Cavalo tá banhado, todo barriado. A pista do esquenta esperando ser chamado. Aqui na terra do vaqueiro, Bruno Viera, os amigos dele aqui reunidos. Meu parceiro Emiliano do Paredão, tamo junto, Vavá do Paredão. Cavalo tá banhado, todo arriado. A pista do esquenta esperando ser chamado. Cavalo tá banhado, todo arriado. A gado esquentar, esperando ser chamado. Vaqueiro entrou na pista, a galera aplaudiu.